Olá, meus amigos, tudo bem? Olha, quando Ivan Pavlov descobriu que os animais reagiam por associação, como ele fazia lá com os cãezinhos, né? Que ele associava na cabeça dos cãezinhos que depois de tocar o sininho, eles receberiam comida, e aí ele começou a perceber que depois de tocar o sininho, os cãezinhos começavam a salivar, né? E aí ele concluiu e depois confirmou com outras experiências como os seres e como os animais agem e reagem muito por associação, tá? A partir disso, abriu-se uma nova perspectiva em relação ao condicionamento também do comportamento humano. E a partir de Pavlov, principalmente, apesar da ideia de associação vir até antes dele, mas a partir de Pavlov, principalmente, as ciências, elas parece que foram gradativamente se afastando da razão para privilegiar os aspectos inconscientes do ser humano. Então, na verdade, as ciências começaram a tratar os seres humanos quase como cãezinhos pavlovianos, como seres domesticáveis e condicionáveis. É verdade, isso é importante, que essa ênfase nesses aspectos mais animalescos do ser humano, nessas reações, outros vão falar, esses aspectos talvez reptilianos do ser humano, isso aí trouxe conhecimentos importantíssimos para compreender o comportamento humano, principalmente em relação à influência dos aspectos neurobiológicos, à influência dos instintos e à influência, inclusive, do subconsciente. Só que, ao mesmo tempo, isso desencadeou aí uma desconfiança em relação à razão, fazendo com que nós chegássemos a um ponto que a razão ela é praticamente desacreditada. Se você vê, há diversos estudos, diversos livros que se esforçam para demonstrar que a pior escolha que nós podemos fazer é confiar na nossa razão, que é confiar na nossa memória e é confiar no nosso raciocínio. É impressionante. Parece que confiar na razão é a coisa mais estúpida que nós podemos fazer na vida. Então, o ser humano tem se tratado por boa parte dos estudos científicos quase apenas em seu nível animalesco, tendo sido esquecido o fato de que nossas conquistas, como seres individuais, como civilização, como sociedade, elas se deram não por causa dos nossos instintos, nem por causa das nossas reações inconscientes, mas elas aconteceram pelo uso deliberado e consciente da nossa inteligência. Claro, isso não significa que nós vamos ignorar os aspectos inconscientes, não vamos. Eles estão aí e eles atuam, inclusive, com bastante força. Só que o nosso papel, como seres inteligentes, como seres racionais, é tomar consciência desses aspectos inconscientes, instintivos, e aprender de maneira inteligente como interagir com eles. Então, no nosso trabalho de educação da vontade, esse é o nosso papel, é o papel da razão. Ela atuando como um gerenciador de tudo isso, entendeu? Colocando-se acima desses elementos. O que ela vai fazer é identificar esses elementos inconscientes e direcioná-los para que eles reajam de acordo com os objetivos e a realidade. E quando ele não conseguir domá-los, porque há algumas reações que são indomáveis, né? Pelo menos identificar essas reações, perceber o que está acontecendo e, de repente, conseguir agir por uma via alternativa. Então, o papel da razão na educação da vontade é como um verdadeiro domador. Ela atua sobre os impulsos, sobre os instintos, domesticando-os, condicionando-os e dirigindo-os para que eles ajam de acordo com as suas determinações, de acordo com as determinações da inteligência. Então, isso significa que, em nossa abordagem, nós vamos tratar o ser humano como um ser integral, com toda a sua complexidade, mas sempre orientado por um centro ordenador, que é a razão humana. Tá bom? É isso aí e até a próxima.